Olá, seja bem-vindo a bibliavocê.com.br. Hoje eu quero trazer uma meditação para você a partir do texto bíblico que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. O nosso objetivo geral é tratar de assunto ético e de consagração aos pastores, de falar aos pastores. Mas nós vamos falar aos pastores e alguém pode perguntar assim: ah, quem é você para falar aos pastores? Os pastores têm tantos anos de ministério, ou isso ou aquilo. Mas devemos lembrar que todos os crentes são iguais. Então, portanto, a admoestação aos pastores não é abuso, como pensam alguns. Aliás, é necessário que se faça isso. Uma pessoa não pode estar só admoestando os outros sem ouvir a admoestação de ninguém. Todos nós precisamos ser admoestados, ou seja, chamados à atenção para melhorar em alguma coisa em nossa vida espiritual. Quando alguém se nega a ser admoestado, porque ele se julga estar num padrão superior a outras pessoas, ele opõe-se à própria misericórdia de Deus e ao conselho bíblico dado para a igreja, que devemos nos admoestar em amor uns aos outros. Porém, quando reconhecemos nossos erros e ouvimos uma palavra, ou até mesmo vemos que estamos certos após uma admoestação, nós somos abençoados por Deus. Nós reconhecemos que vivemos numa cultura onde um certo sacerdotalismo é muito evidente. Esse sacerdotalismo ele ocorre propriamente porque vemos de uma cultura católica, onde o padre é considerado um sacerdote. E para nós evangélicos não há sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Mas essa cultura faz com que se vejam com mais olhos querer falar um pouco para os pastores, querer falar alguma coisa que lhes dê algum conselho, alguma admoestação. Então, quando você pensar, não, nós não podemos falar aos pastores, tenha certeza que essa visão não é bíblica, é uma visão sacerdotalista. E essa visão sacerdotalista não é uma visão bíblica e nem mesmo evangélica. O apóstolo Pedro, no caso aqui do nosso texto, é quem admoestará conforme a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo de 1 a 4. Então, portanto, eu não vou admoestar, porque vão dizer, quem é esse cara? Ou melhor, podem dizer, né? Quem é esse cara para querer falar aos pastores, que seriam as pessoas perfeitas, segundo o pensamento errôneo de alguns, né? Lembro também que o tempo de ministério também não é credencial para ninguém. Você pode ter 50 anos de ministério, ter somente um ano ou até não ter nenhum. Sabe por quê? Porque se tempo de ministério fosse credencial para alguém, o nosso Senhor Jesus Cristo estaria atrás de muitos pastores, porque Jesus só teve 3 anos de ministério aqui na Terra. Então não vamos fazer essa comparação, porque é incoerente com a nossa própria fé no nosso Senhor, que de ministério terreno teve apenas 3 anos nesse período em que ele viveu aqui na Terra. Então, nós vamos começar a nossa admoestação, como dizemos assim, lendo o texto de 1 Pedro 5, de 1 a 7, que diz o seguinte: aos presbíteros, ou seja, presbíteros podem ser entendidos também como pastores, bispos também seria um sinônimo para os batistas. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, ou seja, Pedro, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, então, nessa carta, ele admoesta aos pastores, ou seja, aos presbíteros que estão entre vós, quando ele trata a uma igreja. Então, havia mais de um pastor, provavelmente, nesse contexto a que Pedro se refere. E Pedro coloca bem claro, admoesto eu, que sou também presbítero como eles. Ora, na primeira situação, Pedro admoesta os pastores e se coloca igual a eles. Interessante que Pedro poderia dizer que sou melhor do que eles, porque sou apóstolo, mas não, ele diz que é igual a eles, que é também presbítero com eles e não acima deles. E Pedro ainda mostra-se igual quando ele diz que ele também é testemunha das aflições de Cristo, como os outros pastores. Então podemos entender que Pedro lhe admoesta os pastores, porque ele também era um pastor, de uma forma especial, sendo apóstolo. E ele, tendo essa autoridade para admoestar o pastor, ele também mostra que espiritualmente ninguém tem que se gabar, porque tanto ele é testemunho das aflições de Cristo, como é pastor, como também é participante da glória que se há de se revelar. Ou seja, da glória de Jesus, da glória de Deus. Essa glória será revelada a todos, indistintamente. Não haverá um melhor do que o outro perante Deus, pois Deus não faz acepção de pessoas. E a admoestação de Pedro, ela é especificamente para que se pastoreie o rebanho. Ou seja, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. No segundo versículo nós podemos ver isso. Mas como apacentar esse rebanho? Como os pastores têm apacentado o rebanho na atualidade, nos dias correntes? Com cuidado? Sem ganância? Sem mandância? Talvez não. No tempo de Pedro isso já ocorria, de não pastorearem com cuidado, sem ganância, sem mandância. Veja o que Pedro nos diz. Pedro nos diz que tenha cuidado do rebanho, não por força. Mas alguns pensam que tem que ter pulso firme, pensam que tem que mandar no rebanho, pensam que o pulso firme é ser mais coerente com a palavra, mas não é. Ao contrário, ser pulso firme não é ser voluntário, não é trabalhar voluntariamente. E Pedro nos diz que nós devemos trabalhar voluntariamente, tanto os pastores quanto os que servem à igreja, os membros da igreja, diáconos e todos os outros. Então é necessário que não se busque um pulso firme para controlar a igreja, mas que se procure ter boa vontade para fazer isso. E ter cuidado do rebanho, não por força, não por imposição, como alguns fazem, e já faziam no tempo de Pedro, e devem fazer hoje, provavelmente. Outra recomendação que Pedro dá é que esse cuidado do rebanho seja feito sem ganância. No versículo 2, D diz, nem por torpe ganância, ou seja, ganância de ter mais, de arrancar alguma coisa da igreja em seu próprio favor. Mas não se deve fazer isso, um pastor não deve fazer isso, não é bom que nenhum irmão da igreja faça isso. Mas podia acontecer naquele tempo, e Pedro já estava alertando, assim como pode acontecer hoje esse mesmo tipo de problema. E devemos estar alerta para que não venhamos a cair em torpe ganância na casa de Deus. E essa falta de ganância também, esse se libertar da ganância, também é buscar o prazer de servir. Porque Pedro diz que você, quando não tem ganância, você deve ter o ânimo pronto. Ou seja, você tem um ânimo pronto pronto, ou seja, boa vontade, mas sem desejo de ganhar mais, sem desejo de ser melhor, sem desejo de ter um cargo mais alto, sem desejo de estar numa cadeira melhor do que seu colega pastor, sem desejo de querer ganhar mais porque é presidente da igreja, até porque presidente não é cargo bíblico propriamente, qualquer pastor pode ser presidente da igreja, o que é eleito como presidente é a diretoria estatutária, que é algo da legislação nacional, e confundem muitas vezes com o sentido de presidente no conceito bíblico da coisa. E nós vemos então que há uma ganância aí, tanto por dinheiro quanto por status. E deve-se evitar isso, deve-se evitar essa ganância por status. E ninguém pode dizer que deve ganhar mais do que o outro colega pastor, que o outro colega pastor é auxiliar e que ele é presidente, e que ele ganha mais porque ele é presidente, porque tem mais responsabilidades. Ah, se você acha que tem mais responsabilidades, então compartilhe a sua responsabilidade com o outro pastor. Não fique guardando para si, simplesmente para ter a desculpa de dizer que deve ganhar mais. Isso não é coerente. Faça o que deve ser feito. O que a Bíblia diz, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Outro problema também que pode ser muito difícil de se lidar na igreja é a mandância. Lá em João, 3 João, diz que Diótrefes impedia João de chegar à igreja, porque ele tinha desejo de ser melhor que os outros, tinha desejo de ter proeminência. Chamamos a isso de mandância. Segundo Aurélio, tem o mesmo sentido daquela expressão que foi usada ali. Em grego é filoproteuo, que quer dizer amante da proeminência, né? Mais ou menos assim. E o termo mais apropriado para o português é aquele que quer ser mandante, que quer ter mandância sobre as pessoas. Então, para aqueles que querem ter mandância sobre as pessoas, mesmo que sejam pastores, ou não sejam, sejam diáconos, ou líderes disso ou daquilo, diz o apóstolo Pedro em seu conselho, que devemos pastorear o rebanho, não como tendo domínio sobre a herança de Deus. Entende? É necessário não querer ter domínio sobre a herança de Deus, mas muitos querem ter domínio sobre a herança de Deus, seja sobre as ovelhas, seja sobre o púlpito, quando se deve compartilhar as coisas de Deus. Deve-se compartilhar, inclusive, a possibilidade de pregar. E muitos pastores batem no peito e dizem, eu sou dono do púlpito, quando tem outros irmãos que poderiam também estar pregando e não pregam, porque há o quê? Domínio sobre a herança de Deus. O domínio sobre a herança de Deus inclui tanto as ovelhas quanto o serviço. Não queira dominar sobre um serviço na casa de Deus. Queira compartilhar esse serviço. Não queira compartilhar apenas a distribuição de cestas básicas ou a visitação, que são de serviços um pouco mais difíceis para pessoas que têm mais disponibilidade de tempo e que precisam talvez de mais mão de obra. Não compartilhe só esse. Compartilhe também o seu púlpito. Não tenha domínio sobre a herança de Deus. E Pedro continua ainda que deve ser exemplo de humildade. Diz que nós não devemos ter domínio sobre a herança de Deus, mas servir de exemplo ao rebanho. É importante, então, que, tendo cuidado do rebanho, sem ganância e sem mandância, nós possamos servir de exemplo para ele. Aí depois perguntamos muitas vezes por que alguns crentes são tão difíceis de se lidar, por que alguns crentes são tão complicados para resolver algumas coisas, por que alguns crentes são tão mandões, porque o exemplo que eles recebem, muitas vezes, é esse. Recebe um exemplo, recebe uma orientação, ou nem que seja mesmo dita pessoalmente, mas é mostrada por atos, e a partir disso aquela pessoa assimila aquilo e vai reproduzir aquele comportamento quando for lidar com outras pessoas. Então, concluímos com o nosso terceiro capítulo, dizendo que assim como todos os salvos, os pastores terão a mesma incorrência recompensa. Os pastores não terão galardão maior, aliás, a Bíblia não é muito específica quanto ao que é galardão, mas nós não vamos ter nada melhor do que eu ou você ou qualquer outra pessoa, mas o que todos vão ter, segundo Pedro, é a incorruptível coroa da glória. Ele nos diz o seguinte no versículo 4: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, nós devemos nos dedicar, sim, à incorruptível coroa da glória. E para que nos dediquemos a alcançar a incorruptível coroa da glória, nós devemos ter cuidado do rebanho, não ser gananciosos e não ser mandões também com a Igreja de Cristo, para que alcancemos a incorruptível coroa da glória, como todo crente vai alcançar, e que possamos compartilhar o cuidar da igreja, o administrar a igreja com outras pessoas em todas as situações. Não nos tornamos donos da herança de Cristo, mas a herança é compartilhada com todos. E um pastor serve e existe para que essa herança seja compartilhada igualmente com todas as pessoas. Amém.